mas há uma empresa ao Oliveira do Hospital que é o grupo de Oliveira, que é o CIA, noutra indústria SA, que se encontra instalada em Alcochete e que vai transferir para cá esta unidade. São três lotes, são 32, 33 e 34. São uma área total, deixem-me dizer estes três lotes, só para saber a dimensão do projeto, é uma área total de 7.200 metros quadrados. E aí, o total seria nestes lotes. São 7.200. Porque a área de construção será mais ou menos 50%. Será mais ou menos à volta de 50% da área total que é pouco. Sobre a outra proposta da zona industrial da Oliveira do Hospital, a zona industrial, portanto, a proposta de alteração da zona de Corninha, eu trago aqui um documento para nós votarmos nas, deixem-me dizer, vamos para aprovar, mas este documento vai ter que ter um documento com anexo da, por causa do loteamento das obras públicas que terei na próxima reunião, aqui uma clarificação de algumas provas. Por isso, há uma proposta que tem a ver também com as características do loteamento, um mundo de investimento só na infraestrutura, entre 1,5 milhão e 2 milhões, que é uma deslocalização de Alcochete para aqui, mais em tecnologia e equipamento, o orçamento entra a mais 1 milhão a 1,5 milhão. Criará mais 35 postos de trabalho.